Muito bem, estamos aqui para mais um episódio do XLR Ligado, desta vez com o convidado Hugo Sousa, conhecido comediante e que acabou de chegar de Londres, mas a minha pergunta de início de conversa não é sobre essa localidade, mas é sobre outras duas. Quero que escolhas entre Porto e Lisboa. Rapaz, isso tem que escolher Porto porque é a minha terra, não é? Ok. Mas se me perguntaste se eu gosto de Lisboa, também gosto muito de Lisboa. Pronto, está-me a responder, politicamente correto. Não, não é, porque é mesmo, pá, é mesmo. Ai de mim se dissesse Lisboa, depois matava-me. Matava-me de cá. Mas por acaso gosto muito da capital, até já passei, já morei lá e gosto muito, por acaso gosto muito da cidade, é fixe. Como é que tu começaste a fazer stand-up e porquê? Opa, eu comecei, era muito novo, eu comecei a fazer stand-up, ou melhor, eu comecei a fazer comédia em 99, mas não era stand-up, que eu comecei na altura, em 99, tu não tinhas referências sequer de stand-up, ou se tivesses, havia muito poucas. Eu lembro que a única referência que tinha de stand-up do estrangeiro era um DVD do Robin Williams, porque nem sequer havia YouTube. Tu para sacares, depois mais tarde, para conseguias sacar alguns vídeos da net com os torrents e uma cena que havia na altura, que era uma... É aqui como sinto um bocado velho a falar. Essas referências todas antigas. Uma coisa que havia naquela altura, que era torrents, e demoravas para aí 3 dias para sacar um vídeo de 10 minutos, que a net era boa. E então pronto, eu comecei a contar anedotas. E depois, em 2013, comecei a escrever textos da minha autoria e depois, quando já tinha tempo suficiente para fazer espetáculos só de stand-up, tirei as anedotas e depois nunca mais contei anedotas. E, aliás, eu comecei a contar os meus anos de carreira precisamente nessa altura, em 2003, foi quando comecei a fazer isto a sério. Porque antes considero que era, pá, digamos que era uma brincadeira, não é? Só quando comecei em 2003 com o... Pronto, que coincidiu com o Levanta-te e Ri. A partir daí é que já comecei a fazer disto de carreira. Mas esse processo de deixar as anedotas para passar para os textos, foi... Houve alguma altura em que os textos eram misturados com as anedotas ou não, cortou logo? Não, cortei logo. Porque eu depois juntei-me com o Baldeia uma certa altura. E nós tínhamos um bar em... Onde é que aquilo era? Opa, era ali junto ao Rio, agora já não lembro do nome. Porque eu comecei com as anedotas num bar chamado Pucas, mas depois eu e o Baldeia fazíamos noutro bar, às terças-feiras, e decidimos, combinamos entre nós fazer... Pá, todas as semanas tínhamos que levar nem que fosse 5 minutos de piadas novas. 5 ou 10, era o que fosse, mas tínhamos todas as semanas que levar umas piadas novas de piadas de autor, digamos assim. Fossem boas ou fossem uma valente merda, nós tínhamos que levar. E foi aí que eu comecei depois a aprimorar as piadas e a criar material novo. E depois, quando tinha para aí uns 15 minutos de piadas, gravei um vídeo e mandei para a produção do Levanta-te e Ri. E aquilo foi aquilo, por acaso aquilo foi muito rápido, porque na semana seguinte ligaram-me para convidar para ir ao programa. Eu até pensei que ia ser mais complicado, mas por acaso aquilo até foi relativamente fácil, se é assim que se pode dizer isto, não é? Porque não, nunca é fácil estar a escrever piadas novas, como tu sabes, regularmente, sim, regularmente e depois a cena foi, comecei com o Levanta-te e Ri e fui lá a primeira vez e esgotei quase o material que tinha de piadas de stand-up e depois os gajos convidaram-me para ir no mês seguinte. E eu tive que escrever piadas novas para levar ao Levanta-te e Ri, e que fique claro que era um programa em direto, na SIC. Sem testar material? Não, eu aí por acaso consegui testar, pá, eu estava em pânico, porque assim, pá, eu vou fazer um programa em direto na SIC, um Levanta-te e Ri, e ainda por cima aquilo não foi mesmo no início. Aquilo já estava com já tinha uma com rolagem. Nível, sim, aquilo já estava com um nível um bocado alto. E depois ainda foi pior, porque depois... fiz esse e depois comecei a ir ao Levanta-te e Ri de duas em duas ou três em três semanas. Ah pá, era uma loucura, eu quando conto isso aos meus amigos, aos comediantes brasileiros e a malta de comediantes de Luandas com quem eu já atuei lá, Pá, os gajos ficam malucos porque isto não se faz em nenhuma parte do mundo. Normalmente, tu quando levas piadas para dizer na televisão, são piadas que já sabes onde é que as pessoas se vão rir, já sabes onde é que vão bater palmas, que já está testado ao pintelho. Pá, foi uma loucura. Por outro lado, é assim, isto já foi, estamos a falar em 2003, o Levanta-Tiro foi 2003 a 2006, digamos que é assim, a fasquia já estava alta para quem estava a começar, mas a fasquia ainda não está como está agora, que agora a fasquia está muito mais alta e ainda por cima as pessoas têm referências de comediantes estrangeiros. Nós hoje em dia, nós sofremos comparações com os melhores comediantes do mundo, yeah. com o Louis C.K., com o Chris Rock, com o Jim Jefferies, com todos, não é? A malta vê aquilo no YouTube e depois vai ver um espetáculo de stand-up de um português e a malta já tem aquelas referências. Na altura ainda não era bem assim. E por acaso, pá, eu às vezes lembro-me de coisas que disse no Levanta-te e Rico, que eu penso assim, isto agora, isto não... Não funcionava sequer. Isto já passou, isto já está completamente datado. Algumas, por acaso há outras piadas que eu disse lá que ainda funcionam. Mas há algumas que eu penso assim, epa, como é que eu tive coragem de dizer aquela merda? E é assim, infelizmente, eu fui ao Levanta-te e Rico, mas umas 30 vezes, e houve algumas que eu acho que me fodi. Que houve algumas que... Opa, porque é impossível, era impossível. Tu tens aquele ritmo era de loucos e bastava, às vezes tu não entras muito bem ou a malta não ia com a tua cara. Que era o suficiente. E depois eu acho que tenho eu acho que o meu humor não funciona muito bem em meios mais rurais. Porque o meu humor é para a malta um bocado mais nova. E por exemplo, uma vez fui fazer um espetáculo em... Como é que se chamava aquela terra? Aquilo foi para o Alentejo Profundo, em que basicamente só tinhas velhos a ver assistir lá. Sim. Na plateia só tinhas velhos. E eu fodi-me porque aquilo não entrava. Aquilo não entrava muito bem e eu percebi logo, isto claramente não é para este público. Aliás, eu estou a dar este exemplo que já foi há uns anos atrás. Mas ainda hoje em dia, eu tenho espetáculos que eu chego lá e se tem muitos velhos, caga, não dá, porque aquilo não são piadas para eles, não funciona. Obviamente também depende um bocado da zona do país, se estiveres a atuar numa cidade grande e tem velhos, são um bocado diferentes dos velhos que vais apanhar se calhar para o interior. E pronto, mas faz parte desta vida. Como é que tu vês o regresso do Levanta-te e Ri? Eu vejo com muito bons olhos. Porque eu acho que fazia falta. Pá, eu não digo um formato como havia antigamente o Levanta-te e Ri, que era todas as semanas. Porque um formato, um Levanta-te e Ri todas as semanas, eu acho que depois aquilo esgota-se. Porque eu acho que não temos comediantes suficientes dispostos a ir. Deixa-me fazer esta parte, porque há alguns que nem sequer querem ir. Sim. E eu percebo isso. Não tens comediantes suficientes para segurar um programa, ainda por cima, como eu estava a dizer há pouco, principalmente nos dias 2, que a fasquia está muito lá em cima. Claro. Agora, eles estão a fazer o Levanta-te e Ri uma vez por mês. O que eu acho que é bom. Eu acho que é bom e eu acho que fazia falta um programa de stand-up na televisão generalista. Tu, quando eu te conheci, tu contaste-me que no teu tempo, quando iam o Levanta-te e Ri, vocês já à tarde debatiam o texto em palco. E havia uma espécie de censura de algum material? Não era bater texto, era... Nós tínhamos um ensaio. Sim. E tu no ensaio... Tu tinhas que mandar o texto... E ainda funciona assim. Pois, era isso que eu ia perguntar. Como é que é agora, sabes? É igual. Tu tens que mandar o texto uma semana antes. E eles leem o texto. Depois, se houver alguma... Pá, se eles acharem, tiverem alguma dúvida em relação a alguma coisa... Ou imagina... Se disseres uma piada muito fodida acerca de uma merda qualquer que eles... Ih, pá, isto se calhar é demais e... Ou imagina uma piada onde metes publicidade ou... Pá, existe a caneta azul. E então depois o que é que acontece? Nós mandávamos o texto, mas naquela altura isto fazia muito mais sentido do que agora, porque naquela altura tu mandavas o texto e a malta não tinha testado o texto. A maior parte das vezes porque tinhas que escrever claro. para... Havia um, eu às vezes testava nos bares ou isso, mas aquilo até fazia sentido porque tu mandavas e nós tínhamos lá um diretor artístico, que era o Barreto, e ele ajudava-te, o gajo funcionava tipo uma ajuda dos textos, pá, dizia-te, olha, se calhar aqui não devias dizer assim, devias dizer assim, mas desta maneira podes dizer daquela. E realmente aquilo funcionava como uma ajuda. Depois, no dia do programa, nós tínhamos um ensaio geral à tarde. Para que é que serviu o ensaio geral? Tu tinhas basicamente que estar a falar para ninguém na sala, o que é uma merda que é horrível. Que, pá, eu não sei, aliás, eu às vezes fodia-me porque eu não consigo falar, eu não consigo estar a dizer as piadas para ninguém. E não dizia, pá, obviamente estás a falar para ninguém, a entrega não é a mesma, tu não consegues controlar o timing com o público. Pá, um gajo quando estás num espetáculo, mas controla o timing das piadas, claro, com o público, conforme os risos, conforme as palmas, conforme a onda, conforme se alguém diz alguma merda. Há uns que tu podes falar mais rápido, outros que tens de falar um bocado mais devagar. Pá, depende, tens de estar a sentir a sala. Eu ali despejava aquela merda e depois está lá. E para quê? Para a realizadora ver o que é que tu ias fazer, para marcar as câmaras. Ok, ele agora vai fazer uma merda e precisa de um plano da câmara ou um plano mais aberto, precisa, okay, percebes? Olha, ele agora vai correr do palco dali para ali, tinha que ter um plano aberto para te acompanharem. E ao mesmo tempo estava o Barreto a tirar notas. Acerca do Twitter, e eu fodia-me, opa, aquela merda era horrível, era matar-me aquilo. Pá, hoje em dia, eu ainda não fui, vou em janeiro agora levantar-te e rir, mas pelos vistos disseram-me que é igual, o que se calhar não faz muito sentido, que a malta agora já tem os textos já está mais decorrido. Sim. E pá, que vais fazer onde a data? Caso dia... Vai ser, eu não sei se posso dizer isto, mas também que se foda. Dia 6 de janeiro em Leiria. Ok. O Levanta-te e Ri falou-se muito, bem, em conversa principalmente entre comediantes, se podia existir uma nova geração de comediantes a participar. Como é que tu vês essa possibilidade? Opa, eu acho que aquele programa faz sentido, é tu fazeres uma mistura de humores, de tipos de humor, uma mistura de gerações, até porque também eu acho que também lhes interessa. Interessa ao programa também teres um leque mais diversificado de humoristas para chegares ao mais público. Sim. Se vais, por exemplo, pá, o mesmo estilo, ou muita malta criticou por serem exatamente os mesmos que faziam há não sei quantos anos lá no Levanta-te e Ri. Pá, isto é assim, isto tem dois lados da moeda. Os que lá estão, os que foram lá, já são todos comediantes muito experientes e que fazem isto aos anos, e que à partida vão garantir. Sim. Por outro lado, eu acho que deviam pôr comediantes da nova geração, pá, porque já chegam a um tipo de público, já têm piadas se calhar mais frescas, já... É um ar fresco que entra ali. Sim, sim. Eu acho que vai revitalizar o programa. Então sim, concordo que devia haver um leque mais diversificado de humoristas. Como é que tu viste o momento em que a Luciana Abreu subiu a palco? Não vi, eu estava em Londres, não vi este... O que é que foi? Já agora conta. Eu também ainda não percebi. Eu já vi, mas ainda não percebi. Até mas o que é que ela fez? Ela é uma personagem que acho que ela faz numa novela, suponho eu. Sim. Foi ali ter com o Rosa. Pá, mas foi estranho. Foi ter com quem? Foi ter com o Rosa, com o Rocha. E foi um bocado estranho. E então... Pá, não percebi bem se aquilo era para ter piada ou não. Só que foi bastante tempo, então a malta ficou confusa. Provavelmente interessava assim que meter a Luciana Abreu a fazer certo. Aquilo. É mais essa estratégia. Para, pá, não sei para quê, mas provavelmente foi isso, não sei. Vamos falar sobre o teu solo, maturado. Tu antes do solo fizeste estrada para testar material em pequenos auditórios, certo? Pá, eu, na verdade é assim, eu tenho espetáculos durante, além do solo, eu faço o solo que é eu tento concentrar aquilo o mais possível, agora conseguimos concentrar aquilo em menos de 2 meses. Foi uma catrafada de datas, mas em menos de 2 meses. Agora, eu durante o ano tenho outros espetáculos de com outros humoristas e durante o resto do ano eu vou testando material, eu vou aproveitando esses espetáculos que tenho com outros. Ah, também tenho espetáculos a solo, só que são extra, são fora da tour. Ok. E eu nesses espetáculos que não estão na tour, o que é que eu faço? Experimento piadas novas, digo piadas antigas, tento improvisar um bocado em cima do palco para ver o que é que sai, meto-me com as pessoas também, às vezes sai qualquer coisa. E então pronto, e depois quando faço o solo é mais ou menos a mistura das piadas que vou preparando durante o ano. Se bem que há algumas piadas que pá, calhou de ser só para o solo, que foram coisas que eu escrevi ali mais perto da data, mas basicamente é isso. Porque há comediantes, nós temos aqui, malta que fala, por exemplo, o Sinelo e o Salvador, Eu acho que eles fazem o solo, o Sinal faz isso, o Sinal faz solo e depois não faz mais nada durante o ano. Ele trabalha 2 meses e meio, ou o que é, e não faz mais nada. Eu não tenho a certeza se o Salvador, eu sei que o Salvador faz empresas, eu acho que faz empresas, mas ele trabalha direcionado, só o trabalho que ele faz é direcionado para o solo. Eu sei que ele também faz uns espetáculos de teste, que ele fez uns espetáculos de teste no São Jorge. Sim. Que também é para isso. Pá, eu os espetáculos de teste para o solo este ano só fiz um. Foi aquele em Aveiro que tu estavas lá. Ok. Pensei que tinhas feito um. Pá, não, mas sabes que eu depois fiz esse e até me arrependi, porque, como é que eu tenho de dizer? A sala era pequena e aí... Isto pode parecer que eu estou aqui armado ao pingarelho, mas é que a sala era pequena e eu cheguei à conclusão que aquilo não ajudou muito para testar, para perceber. Para testar e para fazer. Então, mas pronto, assim, não perdi nada, claro. Não perdi nada, nem digo que estou arrependido, mas não consegui, não serviu para aquilo que eu estava à espera, digamos okay. assim. Mas como é que vejo o pessoal que não testa teste, caso de sinal? Opa, o gajo é maluco, eu já lhe disse, o gajo é maluco, é preciso ser maluco e é preciso ter também talento. O gajo consegue fazer isso, o gajo escreve e experimenta as piadas no primeiro espetáculo. Pá, que eu não consigo fazer assim. Ou melhor, eu não sei se consigo fazer assim, mas eu não arrisco. Se calhar conseguia fazer, mas eu tenho medo do resultado e tenho medo que pá, que dê merda, estás a fazer uma hora e tal de espetáculo. E depois, se aquilo dá merda no primeiro, imagina, o que é que depois vais fazer? Depois já não tens tempo de corrigir, pois. Há aqui uma pergunta que mandaram, que é, estavas à rasca para nome, ou o nome maturado justifica-se por causa da tua relação com as carnes? Sim, justifica-se com a minha relação com as carnes, obviamente. É toda uma estratégia cá por trás. Hã? É toda uma estratégia cá por trás. É toda uma estratégia. Eu quis, foi uma associação mais. Eu acho que o nome por acaso ficou fixe. Eu acho que fiquei contente. Porque aquele trocadilho entre o maturado da carne que eu gosto e o maturado por causa de que eu já estou naquela idade e que já tem e aconteceu muita merda. Aconteceram umas merdas na minha vida e eu gosto e eu como falo muito de experiências pessoais. Acho que fez todo sentido chamar-lhe maturado. Foste a Londres fazer o solo, já foste atuar também a outros sítios com forte imigração portuguesa, como é que foi levar o solo lá fora e também como é que é atuar lá fora para os imigrantes? Eu por acaso, este espetáculo eu levei a Londres e considero que os portugueses que moram em Londres, eu não gosto do nome elitistas. Mas a malta, os tugas de Londres são um bocado diferentes dos portugueses que estão na Suíça, no Luxemburgo, em França. Okay. Porque esses, tu tens comunidades de portugueses. Eles juntam-se ao clube de português, ao clube de não sei quantas de Portugal, ao Galo de Barcelona, uma união. Clube do Galo. Sim, a malta junta-se. E aí, apanhas malta, aliás, tu nesses clubes tu já não apanhas muita malta nova e não apanhas portugueses desta nova geração que foram para fora. Ah, ok. Tu apanhas aqueles imigrantes já há muitos anos. Vêm cá em agosto. Alguns dos filhos já nem falam português, percebes? E então, este espetáculo que eu fiz em Londres, como isto foi só basicamente publicitado no Facebook e no Instagram e nas redes sociais, estes que estavam lá era mesmo o meu público, era mesmo malta que me queria ver. Eu quando vou atuar a Luxemburgo e quando vou atuar a... A malta queria ver comédia, não é? A malta vai um bocado porque é um gajo que faz rir, percebes? Mas não, é aquele, não são aqueles teus seguidores do dia-a-dia, não é aquela tua malta. Obviamente tens lá mistura, não é? Mas tens muita gente que vai porque é um gajo que faz rir. E assim, por acaso tem sido fixe, eu já fiz espetáculos no Luxemburgo e na Suíça. Espetáculos do caraças mesmo, mas tu olhas para a plateia e sabes que aquilo metade não é o teu público, ou se calhar mais metade. Em Londres o público que te foi ver, é público que vê comédia em Londres regularmente ou não? Tens são portugueses, alguns que já estão lá há alguns anos, já estão lá se calhar há 8, 10 anos, tens lá malta que se calhar está lá há 2 meses, eu apanhei lá uns que tinham ido para lá trabalhar há pouco tempo, aliás, eu acho que houve lá um que até me disse que tinha ido ver já tinha ido ver o maturado. Pá, eu acho que foi em Guimarães ou em Braga, mas depois, como foi para lá trabalhar e estava lá com os amigos, e foi com os amigos a assistir outra vez. Mas pronto. As coisas que eu vi quando era pequeno, e vi os teus vídeos do YouTube, e a personagem que eu mais gostava era quando fazias de padre. Sim. Entretanto, tu deixaste de fazer personagens em palco. Opa, o que acontecia era assim. Nós, eu, o João Seabra e o Miguel Sete Estacas, mais ou menos em 2007, criamos um projeto que chamava-se o Stand da Comédia. O que era o Stand da Comédia? Era um espetáculo diferente por mês que nós fazíamos na Tertúlia Castelense. Exatamente. E esse espetáculo não era só de stand-up. Tinha sketches, tinha personagens e tinha stand-up. E às vezes tinha improviso. Então nós fazíamos um diferente por mês. E essa personagem do padre... Estava lá inserida. Era uma daquelas que até que pegou. E pá, eu fui fazendo e aquilo depois era... Tu achas que um comediante de stand-up devia ter algum conhecimento de teatro, improviso, de algo que não seja stand-up, mas que esteja relacionado? Pá, não perdes nada. Okay. Não perdes nada, pelo contrário. Eu acho que... Eu sou comediante de stand-up e, muito sinceramente, acho que não é bem a minha praia fazer personagens. Eu alguns personagens consigo fazer, mas não sou muito versátil no que diz respeito a personagens de comédia. Pá, vou dar o exemplo, sei lá, do DDT, do Donos Disto Tudo. Pá, eu não conseguia se calhar, fazer um programa, não conseguia fazer aquilo que o Eduardo Madeira faz, ou com o Manuel Marques. Eu acho que eles são bons atores de comédia, encarnam personagens. Isso vai um bocado do trabalho do teatro, que eu não sei sinceramente não sei se o Eduardo tem alguma formação de teatro ou não. O Manel tem. O Eduardo, mas ele faz aquilo bem. Eu não conseguia fazer, pá, não conseguia estar a fazer o Donald Trump e a seguir estar a fazer a Dona Celeste do não sei o quê. E por isso não funcionava. Alguns personagens, algumas coisas que eu consigo fazer. Mas não me aventuro e acho que é melhor. Seja a zona de conforto. Sim, mas na verdade o que eu gosto mesmo é fazer stand-up. Não gosto. Não anseio, nem tenho objetivos de fazer muito fazer mais. Algo diferente. Por exemplo, agora vamos fazer o Pisa em Pé, de especial de Natal, que sou eu, o Rocha, o Seabra e o Miguel. E aí aquilo vai ser tudo sketches. Tudo sketches e personagens. E aí, e já fico nervoso para caraças, porque já é uma merda que sai um bocado da minha zona de conforto. Mas vou ter que fazer, estamos a trabalhar para isso. O Pisa em Pé no ano passado foi um sucesso. E este ano também, suponho que. Pelo menos está tudo esgotado já. Sim, já esgotou tudo, sim. O ano passado fizemos 4, este ano fizemos 5 datas seguidas. O segredo de criar assim um conceito com tanto sucesso e tão especial é trabalhar entre amigos? Ou... Pá, é assim, isto, o mérito do sucesso do Pisa em Pé temos que dar ao Fernando Rocha. Porque o gajo criou aquele formato e tem convidados. E acho que hoje em dia o Pisa em Pé é o Levanta-te e Ri de há uns anos atrás. Sim. Este do especial de Natal é um espetáculo um bocado diferente de todos os outros porque praticamente aquilo não tem stand-up. Eu acho que este ano nem sequer vai ter stand-up. Se calhar vai ter um bocadinho no início. E depois aquilo é só merdas estúpidas. É só é cenas de Natal e não sei o quê. Agora, a pergunta que estavas a fazer era o segredo? Sim. Sim. E claro que ajuda muito. Nós somos todos amigos e... E também moramos perto uns dos outros. Temos... E que tal é escrever em conjunto, entre vocês os quatro? Pá, a cena é assim, e vou-me chibar. Eu com o Seabra e o Miguel, nós já tínhamos um ritmo de escrita e um ritmo de criação que já era mecânico. Porque nós fizemos o stand-up comédia, depois fizemos o Bolhão Rouge, no Porto Canal, que era um programa também de comédia e de sketches e de stand-up e de uma panóplia de cenas de comédia. E nós chegamos ali a um ponto, que isto é muito giro, que juntaste com os amigos e depois estás na galhofa e não sei o quê, não sei o que mais. Pá, nós já conseguíamos ter essa química. Ter uma química e ter um método de trabalho. Que aquela merda era mesmo trabalho, porque não tínhamos tempo para estar com merdas. Era um programa por semana e era um espetáculo diferente por mês. Então isto não dá para brincar. Nós juntávamos, pau, entrou o Rocha, barulho. Está tudo fodido. Pois, eu vi ontem o Insta Story do Rocha a dormir. Mas é assim, eu digo Rocha, mas podia ser outro. Sim. Estás a perceber? Porque nós já temos aquela, pá, porque nós tínhamos uma cena que era assim, por exemplo, juntávamos para fazermos uma reunião. Ok, o que é que vamos fazer? Definíamos o que é que vamos fazer, depois cada um ia para casa e escrevia a sua parte, depois juntávamos outra vez, depois tirávamos ideias, tirava aquilo, punha aquilo, pá, e era um processo que aquela merda já estava, aquilo ia dar. Mete-se uma pessoa que não tem, que já, de fora, percebes? Mas é o que eu digo, mas podia ser outro. Sim. Ah pá, e aquela merda é uma confusão do caralho, e depois já... Opa, depois é um 31. Okay. É um 31. E depois é assim, eu com o senhor e com o Miguel, nós já tínhamos... É assim, um dava uma ideia. E os outros, pá, dizem, olha, podemos fazer assim, mas já estamos os três na mesma sintonia, porque já sabemos onde é que aquilo podia ir ou não. Por okay. exemplo, um mandava uma ideia, opa, isto não dá, pronto, caga. Mas já funcionava a cena. Metes outro, metes um outsider, está tudo fodido. Okay. Mas é assim, agora a cena já estamos a fazer e a cena está a rolar e o ano passado correu muito bem. mas é diferente. Ok. Tu com o stand-up foste ao Brasil recentemente. Penso que foi agora para a altura do verão, digo eu, não? Foi setembro. Sim. Porquê ir ao Brasil? Pá, porque... Ah, pá, porque eu sinceramente, eu gosto muito de fazer stand-up e é a cena que eu mais gosto de fazer. Mas eu aqui em Portugal é fácil, digamos assim. Pá, porque eu já sei. Um gajo vai atuar ali, vou atuar ali, já sei como é que isto é, que já me visto há muitos anos. A cena fixe de ir ao Brasil, ou ir a, como eu ia a Londres, fazer inglês, isto é puxar os limites, percebes? Tu estás a fazer em inglês, estás a falar noutra língua, é fluido, tens que mudar as merdas todas, tens que adaptar, tens que traduzir, tens tu que... Tu traduzes ou escreves novo? Escrevo novo e traduzo. Ok. No Brasil, não é outra língua, é a mesma língua, mas é difícil na mesma. Porque eu garanto, se fores para lá falar como falas aqui... Pá, fodeste. Eu vi nos teus vídeos que muitas vezes havia palavras que tu usavas que punhas um bocado de sotaque ou... Tens duas hipóteses. Ou falas mais devagar, como fala o Ricardo Araújo Pereira, e tens cuidado com as palavras, que tu se reparares ele muda palavras, e o gajo... Eles não levam a mal essa adaptação. Não, porque eles não percebem que tu estás a mudar palavras. Ah, ótimo. Tu se disseres as palavras que tu dizes aqui, eles não percebem. Mas tu se falares, por exemplo, o Ricardo fala mais pausado e teve cuidado com as palavras que eles não percebem. Por exemplo, tu chegas lá e dizes, fui à casa de banho, sentei-me na sanita, caguei e puxei o autocolismo. Zero, só percebem o caguei. Casa de banho é o banheiro, sanita é privada, puxar o autocolismo é descarga. Tu se dizes autocolismo, eles não imaginam sequer o que é, eles não sabem o que é. Se calhar a casa de banho, ainda se calhar porque é banho, banheiro, sanita também não sabe. E tu já foste para lá preparado para isso? Ou, claro, claro. Ou a primeira noite foi um choque? Hã? Ou a primeira noite não, foi um não, choque? Não, já tive cuidado quando fui lá a primeira vez de falar com amigos brasileiros. De perguntar, olha, isto, entendes isto? Mas mesmo assim já houve algumas palavras no stand-up que falhei. Que te escapam. Por exemplo, disse uma vez a do... Tu dizes, já fui àquele sítio e fiz não sei o quê. Sítio é uma fazenda. Pois. Eles não... Opa, diz assim, então eu fui lá àquele sítio e comprei um telemóvel. Claro que tens de dizer, comprei um celular. Mas se ele foi a uma fazenda comprar um celular? Não, não percebes? Não faz sentido. Sim. E uma vez disse isso. E eles virem cá? Não é um sítio, é um lugar. Ok. Outra, esta também esta também foi fodido também. Dizes, naquela altura. Eu naquela altura fui lá, não. Tens de ser naquela época. A altura é uma medida, é a altura. E percebes, são estas pequenas coisas que tu não te lembras. E se falhares, já foi, a piada já foi. Pois, acredito que sim, acredito. Como é que, se eles vierem cá... Ele não, eles para eles é... É na boa? É, para eles é na boa. Porque nós, o que acontece lá é que eles não consomem nada de português, de Portugal, não consomem nada. Nós temos músicas, nós temos novelas, nós conhecemos atores, pá, nós levamos com cultura brasileira há muitos anos. Eles não têm nada, não têm nenhuma referência de português, eles nunca... Há brasileiros que nunca ouviram português a falar. Ok. Tu... Pá, ainda tem aquela cultura, olha, muito do Manel e o Joaquim. Aconteceu-me estar na rua em São Paulo e vem um gajo ter comigo, pediu-me um isqueiro e eu disse, tens um isqueiro? E disse, epá, não tenho, desculpa. E ele sai e diz, graças. Fica assim, graças, eu assim, graças. Pá, não... Que mais valias é que tiraste em ir lá atuar? E montes de vezes, imagina, eu já sei que eu já estou habituado, mas imagina, eu estava lá, quando, fui lá em fevereiro, e estava com um amigo português daqui, daqui também do Porto. Também foste lá no Carnaval, também estava a escolher. Sim, mas reparem nisto, eu quando estou a falar com eles, já estou a falar, já a brasileirar e a usar as palavras que eles usam. O meu amigo começou a falar com um e disse-lhe uma merda qualquer rápido, disse, olha, depois não sei quem, e ele ficou assim a olhar para ele. Em pânico. E eu disse, eu perguntei ao brasileiro, você não entendeu nada do que ele falou, para não? E ele, caralho, nada! isso é bom. Não fazia ideia que era assim tanto. E depois a cena é assim, eu gravei um vídeo lá em São Paulo, lá com um grupo de comédia. É aquele da história? Sim, do Contando Histórias. Eu vi e aquilo é um quadro que eles têm. Cuidado de sim. Tudo. E a cena é, tu estavas a falar, estás a contar uma história e eles estão os quatro atrás a comentar a história. A cena é essa mesmo. Primeiro, portugueses que não perceberam o que é que... Ei, estão sempre a interromper. Não, a cena é assim. E a malta que está a ouvir este podcast pode ver no YouTube, é Contando Histórias. E depois a cena é... Eu tive o cuidado de estar a falar mais devagar, a mudar as palavras todas. E mesmo assim, vejo os comentários do vídeo e há muita gente... Caralho, não entendi nada... Ah. É, questão cultural completamente diferente. Tu foste atuar ao Comedians Comedy Club. Que tal foi atuar nessa... Ah, pá, o Comedians é o meu mítica. Clube de comédia da América do Sul. Aquilo são umas... Pá, não sei se são umas 300 pessoas. E aquilo foi construído de raiz mesmo para ser um comedy club. Aquilo tem as condições perfeitas para um espaço de comédia. Pá, tu tens lá... Aquilo é tudo... Perdão, o... Tudo lugares sentados, com mesas, com corredores para as pessoas que podem ser servidas durante o espetáculo os empregados vão passar e aquilo está construído de forma aos empregados não se dedicarem e não taparem a visão. Aquilo tem os corredores, pá, faz todo sentido. Pá, tem um camarim, o espaço é muito fixe e aquilo tem, ao fim de semana tem 3 sessões. Sim. E à semana também, a partir de terça-feira, acho que... Não, tem 3, acho... mas tem comédia todos os dias, quase. Não, todos os dias tem. Sim. Se calhar às 7 à segunda-feira, não sei. Mas eu sei que tem terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Eu não, ao domingo e à segunda, não sei se tem. Mas aquilo tem várias sessões por noite. Ah pá, mas é do caraças. É um clube de comédia. E eu, pá, no estrangeiro, em Portugal, que nós em Portugal não temos nenhum comedy club agora. Mas a Comedy Store de Londres e o Comedians de São Paulo foram os melhores clubes de comédia que eu já atuei e que já vi. Nunca, não me lembro. Claro que é assim, já vi espetáculos em teatros, mas estou a falar de comedy clubs mesmo. Há algum comediante brasileiro que tenhas gostado em particular de atuar? Eles têm comediantes, eles têm uma catrafada. Murilo Couto é muito bom. Tem lá um gajo que eu conheci, que não conhecia, que é o Nilagra. Nilagra, é muito bom também. Pá, o gajo é incrível. Eu vi noites do gajo em que ele estava a testar material, pá, e o gajo a arrebentar aquilo, pá, é incrível. E o Murilo Couto também. Eu fui lá uma noite em que havia 16 comediantes. Vamos esperar que a ambulância passe? Sim. Está tudo bem aqui. Está tudo bem, não é para nenhum de nós. Aquela senhora idosa já estava ali, não já no chão? Já estava, confio. Ah, então pronto. Arrastei. Não foste tu que ligaste? Nada. Então deixa estar. Eu fui uma noite lá que eram 16 comediantes e que era a noite do texto novo. Que era 6 minutos a cada um ao cronómetro. Ao cronómetro? Sim. E eles entram e fazem 6 minutos. Opá, eu estava muito curioso e eu tinha uns amigos que iam lá atuar. Logo, olha, anda lá ver esse. E esse foi só ver, no atuei. Opá, eu estava mesmo curioso assim, 16 gajos. 6 minutos cada um, algum se vai foder. E eles nessa noite, eles, por acaso aquilo, tenho uma curiosidade que é, eles não cobram bilhete. Eles isso pedem, é o Nathan? É? Isso é o Nathan? É. Eles pedem uma doação. Sim. Ou seja, pedem uma doação, dizem, opá, nós não garantimos que o espetáculo vai ser bom, portanto não cobramos ingressos. Dão o que quiserem. Vocês dão o que quiserem, isto serve só para pagar ao câmara e para pagar à sala, porque os comediantes não recebem nada. Pá, e fui ver, e os 16 gajos, Patrick Maia, para aí? Se calhar, O Patrick Maia não estava nesse, o Patrick Maia estava noutro, que ele faz o Clube do Minhoca. Eu fui uma noite assim, noite do Texto Novo, mas era nessa no Clube do Minhoca. O gajo, pá, 16 gajos, eu digo-te, se calhar 3 ou 4 tiveram mais ou menos. Pá, depois os outros, aquilo, pá, eu fiquei assim, um gajo até fica fodido assim, estes gajos, meu, estes gajos estão com um ritmo, que aquilo é todos os dias. Eles, principalmente no Nathan, eles colocam tudo na net. Como? Não, eles não colocam tudo. Então? Eu vou-te explicar. Eles gravam tudo. E eles oferecem. Mas eles, como fazem no Nathan, fazem no. Como é que se chama? O teatro. É nesse teatro. Nesse teatro onde é o Nathan, sim, há outras noites de comédia. Eles gravam tudo. E depois eles aproveitam o que gravaram. Pá, se ficar bem, os gajos põem na net. Ok. Tu, se calhar, eu já vi uma vez um vídeo do Murilo Couto. Aquele fez 6 minutos e postou uma cena de 6 minutos. E aquilo está dividido entre o Nathan e o Clube do Minhoca. Ok. Pá, porque aquilo, os gajos conseguem atuar fácil, um gajo que seja... 3 vezes por noite, ou 4, não é? Não digo todas as noites, mas se calhar fazem 10 espetáculos por semana fácil. Eles tanto, se calhar, estão num teatro pequeno, num bar pequeno, a testar material, e a seguir já vão para um teatro de 1000 pessoas, e se calhar saem do teatro de 1000 pessoas, ainda vão a outro. Em São Paulo já fazem isso. Aquilo, eu acho que aquilo está melhor que Nova York. De quem é a culpa para isso não acontecer em Portugal? Ou metade disso? Pá, temos que ver um pormenor que muda tudo, que é, em São Paulo, eles são 20 milhões, okay, que é o dobro de Portugal. Grande São Paulo, são 20 milhões. E eles têm, em São Paulo, uma vez disseram, eu não sei se são 1300 teatros. Obviamente que não é tudo para stand-up. Sim, mas uma parte a dar. E esse estás a falar do Nathan, que é um teatro. É um teatro pequenino. O Nathan não é um sótão, uma cave, digo eu, não? Não, é um teatro. É mesmo um teatro, é. Ok. Eu pensei que era uma parte diferente do teatro. Como é que chama? Aquilo chama-se Top Teatro. O nome do teatro é Top Teatro. E eles fazem várias noites. Uma é o Nathan, outra é o Top Comédia. E eu não sei se eles fazem mais uma. Não sei. Pronto, mas são pelo menos duas. Opa, e é assim, há mais comediantes. Tendo mais comediantes, tens mais comediantes de qualidade. E eu acho que depois uma coisa leva à outra. Tu se... Sim. Tu tens mais comediantes, consegues fazer noites melhores. Tens noites melhores, atrás mais público. Tens mais gente, consegues fazer mais noites melhores com mais público e pá, e é efeito bola de neve. E que mais valias é que tiraste de ter ido ao Brasil? Ah pá, foi fixe. Atuei em brasileiro e eu fiz... Eu saí daqui com... Eu acho que foi com 8 espetáculos marcados. Eu acho que fiz 12 ou 13. Opa, mas foi incrível, que estive lá a conhecer o... As noites correram-te melhor do que achavas que ia correr? Ou como é que foi o balanço? Opa, correram-me todas bem. Na primeira eu estava um bocado de pé atrás, porque opa, não sabia como é que aquilo ia ser. E então fiz a primeira vez que atuei lá, isso foi porreiro, foi numa noite que não era a minha, no Comedians, e eu fui lá para conhecer os donos do clube. E eles perguntaram se eu queria fazer 5 minutos. E opa, olha, pronto, já vou aproveitar e vou já... Quem é que são? São 3, não é? Eu sei que são... É assim, os donos daquilo é o Rafinha, o Danilo Gentili, mas eles nunca estão lá. Não. Que depois tem lá a gerência, que não são pessoas conhecidas, malta de lá. E eu só ia fazer uma noite no Comedians, que era na sexta-feira, que ia fazer 2 sessões. Mas depois faltou um gajo no sábado, e eles convidaram para fazer 3 sessões no sábado. Até no sábado tive 5. Tive 3 no Comedians e 2 num clube de comédia que é o Beverly Hills. Então, fazia uma no Comedians, comecei às 8, fiz, não sei se era 15 minutos, 15, 20 por aí, Comedians, fui para o Beverly Hills, voltei para o Comedians, para o Beverly Hills. Se fizeste esta história com isso tudo. E andava no Uber, andava do Uber, meu amor. Muito bem. Tu, para terminar, o último tópico que aqui tenho é a vida do Sousa. Depois de veres a série, que tal comparação entre o que estavas à espera e o resultado final? Pá, eu fiquei muito contente. Eu fiquei muito contente com o resultado final. Pá, dada... isto não era uma super produção, não é? Sim. Isto houve... Nós, houve alguns momentos que tínhamos que andar a tapar buracos porque, pá, porque não dá, principalmente a nível de... Tu queres fazer uma cena onde estás num bar ou numa discoteca que seja preciso, precisas de 30 pessoas, 30 figurantes. Não tens 30 figurantes, não é onde é que se pareça, pá. Não dá, não. Tens muitas limitações. Eu fiquei contente, pá, aquilo demoramos... Uma coisa que não gostei, que foi demorei tempo a mais a fazer aquilo. Aquilo estava previsto gravarmos, já não sei se foi em 3 meses, ou pá, aquilo gravamos. Demoramos pá, uns 6, demorou muito tempo. Mas eu acho que o resultado final ficou fixe. Sim. Agora, se me perguntasses se mudavas alguma coisa, obviamente que uma pessoa muda sempre, eu olho e caraças, devia ter mudado aqui, devia ter mudado ali, devia ter, aquilo não era assim, era assado, mudava ali algumas coisas. Mas pá, dentro do que foi, eu acho que ficou fixe. Há uma coisa que eu achei curiosa na série, é que muitas vezes apareceu um texto de stand-up e depois havia uma cena gravada que tinha a ver com o texto em si. Sim. Mas havia outras que não. Sim. As que não eram histórias inventadas ou tinha mesmo acontecido? Eu digo mesmo, em particular, as histórias do teu agente, não a parte pessoal, mas a parte mais profissional. Aquilo era tudo baseado, mais ou menos, na minha vida. Eu também tenho um agente, que não é um velho de 80 anos, mas ali era um velho de 80 anos. Houve muitas cenas de que aconteceram ali, que eram baseadas em cenas que aconteceram mesmo na minha vida com os meus amigos. Algumas eram verdade, outras eram inventadas. Mas foi tudo mais ou menos baseado mesmo na minha vida real. O que é que... Pá, tinha lá uma cena com o João Seabra, que aquela história, das marradas, aquilo foi verdade. A história das marradas foi verdade. Tem outra... Pá, tem lá outras cenas, tipo dos meus amigos, que é um... Tem aqueles amigos... Tinha lá um que era que a mulher mandava nele, aquele que o gajo era no totó, que a mulher fazia tudo o que a mulher queria. Que eu também tenho amigos assim. O gordo. Havia algumas cenas que eram baseadas mais ou menos na realidade, que é o que quer comer gajas e nunca come, e que é um frustrado, e que tudo lhe corre mal, que também é um bocado baseado na cena. Sim, depois o stand-up eram beats meus que eu, quando dava para fazer beats associados ao tema que estava, à cena que estava a acontecer, eu punha. Outros não tinha nada a ver, mas pronto, era mesmo só para... Última pergunta. E que é uma pergunta também de alguém que mandou, que é: sempre viveste bem com essa polpa no cabelo? Se não, mas atualmente sim, com que idade aceitaste? Pá, esta polpa no cabelo, esta merda é de nascença. As pessoas não sabem e não deviam gozar com isso, porque é um tema sensível. Muito. Porque esta merda, eu tenho um remoinho aqui à frente da cabeça, que o meu cabelo tem vida própria. Ok. Que eu promulo, é assim, só uma solução que é rapar. Sim. Mas esta merda não dá para muito mais. Eu bem que ponho gel, eu já pus gel, já pus laca, já pus cera, já pus aquelas merdas paneleiras que vendem nos cabeleireiros, já pus tudo. E é assim, aquilo aguenta 10 minutos, depois ele vai à vida dele. Ele diz: olha, eu tenho a minha vida, faz o que quiseres. Tchau, até logo. E pronto, é um problema, não gozem com isso, por favor. Ok. Que eu sou sensível. Muito obrigado. Obrigado. Tá feito. Um grande abraço. So I thought, so I thought, so I thought I'd...